that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Give up until you Bells ring in my ears, through the darkness, I see you again. Watch my temperature rise. Can't believe my eyes. Don't tell me I've had way too much tonight. Drank a potion stronger than me. Got me all confused. Why you so amused? Don't tell me you've had way too much tonight. Please don't tell me. Drinks on me. Time to make a change. Time to rearrange. Sooner or later, it's something you've gotta do. Maybe it's up to you. What are you gonna do? Lately, it's up to you. Who's gonna help you through? Every now and then, try to pretend. I don't wanna see you. Sorry, but that ain't true. Hits of the 60s. lady's got a photograph, silver framed and velvet backed. Well, she took it quite a while ago. Funny that she never let me know. What does it matter to me if it doesn't show? I just don't know. It's only just a memory, just a little history. She's wearing satin shoes, gilded hair to pay the dues. I guess that I should tip my hat, wonder if she'd think of looking back. What does it matter to me if it doesn't show? I just don't know. It's only just a memory, just a little history. Parking lot late at night, paper straws never worked out right. I knew I wanted to, but didn't know why. So I just said hi. Everybody sing along now. Esse foi Holiday, da banda de folk rock americana América. Você tá ligado nesses álbuns que faz 50 anos que a gente está colocando aqui no Panela do Rock. Nós estamos indo atrás daqueles álbuns esquecidos nas prateleiras, sabe? O lado B, que o pessoal tem falado muito pouco. Então, agora vamos para a nossa sequência de lançamentos da semana. Nós temos aqui Nazi Nandamura, Pearl Jam, Deep Purple, Rocknosfera, Paramore, banda Vulcan da Venezuela, da Colômbia, muito legal por sinal, recomendo Vulcan, e fechando, quebrando tudo com a banda Mal de Salvador, meus amigos da banda Mal de Salvador, Power Trio, arrebentando aqui no Panela do Rock, arrebentando em Salvador e na região, no Brasil inteiro, né, que a gente manda para tudo quanto é canto. Vamos nessa, então, lançamentos da semana, curtam aí. Na sequência tem a Shaq e a frigideira acústica. Vamos nessa. Meu trabalho, tão cansado e irritado, encontrei com o Caveira, empunhando a promissória que venceu na quarta-feira. O Caveira Negra, oh, oh, oh. O Caveira Negra. Caveira negra, ai, nego, chega, não me venha com chamego, que ao sair meu emprego, dei de cara com caveira. O caveira, todo cara que eu devo na minha frente é uma caveira. O caveira negro. Nesse meu raciocínio, quando vence o condomínio, o porteiro é uma caveira. O caveira, aluguel tão atrasado, fico muito assustado. Senhoria, uma caveira. O caveira, nega. Juro por São Benedito, creio em Nossa Senhora, que ainda vai chegar o dia, que ainda vai chegar a hora, que eu vou ficar tranquila, você vai ficar contente, espantando essas caveiras que estão na nossa frente. Oi. O caveira. O caveira. Yeah. see what I see now. You gotta know I'm looking up, oh so proud. The one I used to hold is oh so special. And every setback now, but a chance to grow. And for the proof that you're feeling, I'm in. No, you better believe it, that you are something special. Afraid to fail, or same as afraid to try. These are the days to accept all advice. Cause you're so cool and baby on the level. Oh, and someday you may find yourself in the place that I now do. In some way you, yeah, you're gonna have to let it. Working at night.

que vou enterrar toda aquela dúvida que haga pensar que como ser divino en esencia. Começa agora o episódio de número 14 do Frigideira Acústica com Patrícia Chaves. um quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de Brasil com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. Para aquecer o óleo, iniciamos com uma banda formada por Vitor Yazzi nos vocais, ele que era apresentador da Rede Globo de Comunicação e abandonou tudo para se dedicar à música independente, minha gente. Vamos ficar bônus 5 com a música Aquele Menino, deles que são de São Paulo, capital. Isso aí! E na sequência teremos diretamente daquele caminho de Maringá no Paraná, e não vai ser rock, vai ser rap, o querido Vinão, com um som que se não sabe, concreto e sólidos. Grão metal

brave o mar. Em uma noite eu tive um sonho e vou testemunhar. Caminhando pela grama azul até a areia, contemplando a paisagem e respirar. Vida longa, vida leve, vida em paz. Vida longa, vida leve, vida em paz. Tu és a rocha que me protege do bravio mar. Tu és a rocha que me protege do bravio mar. Tu és a rocha é cultivar a Fly. Tu tá no meio do fogo cruzado se virar. Consegue se calar com tanta ajudaria? Até quando vai continuar sendo tratado como chacota? Voto, cruzador, resiste. Vamos tocar o som de Mano Rock Brabo, de Guarulhos, São Paulo, Rock and Roll no Apartamento. E pra fechar com chave de ouro, a gente rola o som de Dry Aged, com The Cities Alive, eles que são de São Paulo, capital. Mó sonzeira, hein? Eu fui fazer um rock and roll. pode parar. Eu fui fazer um rock and roll lá no apartamento. A vizinha reclamou. Puta que momento. A cama balançando e a vizinha reclamar. Desculpa, dona Clara, o rock não pode parar. Não pode parar. I found my own way to get in. por hoje é só, pessoal, mas antes eu quero deixar um recadinho e dizer que estamos iniciando o 18º concurso de bandas SMT Me Chama, cujo qual eu, Patrícia Schack, aqui sou jurada. Também quero dizer que eu, Patrícia Schack, aqui estarei participando juntamente com Bellini Rock no festival Antena em Rock, no Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, em Itajaí, Santa Catarina. Não percam! Um beijo da Schack! Essa foi a Schack com a sua frigideira acústica, melhor do underground e da música independente nacional. A Schack com todo o seu carisma traz esses artistas nacionais e internacionais aí pra gente. Agora, galera, dois camaradas fazendo aniversário esse mês, e os dois são da banda Sub Rosa. Primeiro, o Rômulo, que fez aniversário no dia 2. Então, um blocão aqui em homenagem a ele, com algumas de suas influências e músicas da Sub Rosa, né? Claro, para poder a gente mostrar o trabalho que esses caras fazem. Por que que eu estou fazendo? Porque eu acho essa banda sensacional, prima pela qualidade do som que fazem. E detalhe interessante é a personalidade dos caras. Não se vendem por qualquer coisa, são pessoas que eu respeito demais. Sub Rosa de Minas Gerais, grande banda, rock progressivo. Então, um abraço pro Rômulo, feliz aniversário aí, tô atrasado, mas que você tenha vida longa e continue fazendo esses sons maravilhosos pra gente aí. Próximo bloco também, homenagem ao Tozan. Então, o Rômulo, vou tocar aqui Queen, Guns e Angra. Bandas que influenciaram, que ele curte pra caramba, o som que ele curte pra caramba. E três sons da Sub Rosa também aí pra gente conhecer um pouco mais do trabalho, né? Então vamos nessa aí, homenagem ao Rômulo, feliz aniversário, vida longa, saudações do Panela do Rock. Vamos nessa, blocão do Rômulo. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Painted like the wings of butterflies.

waiting for something new. My hand is empty as my body. You can work it out, and it's a work for you now. Let's try again. Let's try. And don't you ever say it doesn't earn a living. We can change the world, so just don't stop believing. Let's try again. Blocão do Rômulo, guitarrista da banda Sub Rosa, fiz aniversário essa semana, e agora o grande mago dos teclados, Tozan, também vai soprar velhinhas na segunda-feira. Já foi lá pro Boteco do Cacau lá, comer um espetinho, pagar uma cerveja pra galera. E vida longa ao Tozan também, parabéns, feliz aniversário, saúde, paz, rock and roll, muita felicidade nessa vida. Pro Tozan, nós vamos de Pink Floyd, Rick Wakeman e Sub Rosa, beleza? Dois sons do Pink Floyd, Rick Wakeman e Sub Rosa também, que afinal de contas o cara é o mago dos teclados por trás do Sub Rosa. Valeu, galera. Sub Rosa aí sempre produzindo material excelente pra gente curtir aqui. E banda que tá no meu coração, que eu curto demais. Abraço Tozan, abraço Rômulo. E breve a gente traz mais um pouco dessa super banda por aqui. Vamos nessa então, blocão do Tozan. Oh,

Isso aí, blocão em homenagem ao Tozan e ao Rômulo da Sub Rosa. Justa homenagem, banda que eu curto pra caramba, recomendo que vocês conheçam, quem não conhece ainda. Rock progressivo da melhor qualidade, feito em Minas Gerais. Então vamos aproveitar o ensejo e mandar aquele abraço pra galera que curte o Panela do Rock. Lá em BH, meu amigo Du, por onde andará o Du e suas brejas geladas lá pelas quebradas do Santa Efigênia. É, em BH ainda o Blazer, o Tonhão, e em São Paulo o Davi, o Jaelson, o professor Júlio, nas montanhas de Minas o Índio, no Chile o Gonzalo, em El Salvador Carlos Baraza, no Uruguai o Pablo, o Ariel na Argentina, em Salvador o Lisomar, o Arilson, o Léo, o Juninho, o Ronaldo Pitanga, Lula da Sindicá, Evandro e Zezinho do Radar Alternativo, Guga Canibal, meu filho Theo lá no Cerro, em Feira de Santana, o Marcão, o outro Marcão, em Serrinha, o Marcão também, tem o Marcão em BH também, tem Marcão para tudo quanto é lado, a família Chau sempre ligada aqui na escuta, lá em Maringá, o Beiço, né, cara, que agora o Panela do Rock tá na interessante web rádio lá de Maringá, graças a Patrícia Schack, os amigos lá do Sul, o Jorge Torino, o Alemão, o Miro, o Deco lá em São Paulo, o Davi também já mandei, né, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, os amigos da Rádio Rota 220, o Camilo e o Sérgio Pires lá na Putz Grila também no Sul, né, o Sérgio Pires com interferência sempre antecedendo o Panela do Rock nas sextas-feiras. Então, o Panela do Rock, você sabe, tá por aí durante a semana, só seguir nossa rede social lá no Instagram, Rock Panela 13. Abraço especial pro Capilé e o pessoal lá do Dracá, em Cachoeiro do Itapimirim, terra de Roberto Carlos e Jair Bala, Renato Borracha em Piuma, Wesley em Itaoca. E aí, se eu não mandar um abraço pra vocês, sinta-se abraçado. Vamos dar sequência aqui pra fechar o Panela do Rock de hoje, cara. Eu trouxe aqui, tava assistindo outro dia um canal chamado Mas Isso Na Minha Opinião, com o Felipe Couto. Bem legal, ele traz uns insights, né, digamos assim, sobre bandas. E um interessante que eu gostei dele essa semana foi ele falando sobre os 16 músicos que passaram pelo Guns N' Roses. Do primeiro baterista que saiu da banda porque a namorada não achava legal, depois entrou o Steve Adler, coitado desse cara, né, deve estar na penumbra até hoje. E eu não trouxe todos, né, eu vou trazer uns 4 aqui. Tracy Guns, que formou o LA Guns. O Izzy Stradlin, Gilby Clark e Tommy Stinson, foram guitarristas e tecladistas da banda. Tem mais 16, tem som de Matt Shoron, Paul Tobias, Buckhead, bastante gente. Mas eu vou trazer 4 a 5 aqui. Vamos de Tracy Guns com o LA Guns, Izzy Stradlin, Gilby Clark e Tommy Stinson. Então, fechando o Panela do Rock de hoje, trabalho solo de ex-músicos do Guns N' Roses. Fico por aqui, volto semana que vem, não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem, e é isso, vamos nessa, um abração, valeu por ter ficado até aqui, por curtir o Panela do Rock, por nos acompanhar por aí. Valeu, um abração. Ladies and gentlemen, tonight we have the fabulous LA Guns. Couldn't be let's hear it for the LA Guns. Looking at the ocean blue, sitting thinking here of you, casting light down from the moon. Sweet caress, the ocean blue, just this stolen moment through the coldest night. Faroles iba a ocurrir uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último eclipse solar. Yo le dije que el 9 de febrero de 1976. Welcome to the Salvation. My tequila's my companion for this evening. but not for justice. Who has smell vigor on his breath? And I knew this was my last chance. I beg you, the dying man, his last drink. He handed me the glass with just a worm, and then he laughed. I pulled a switchblade from my boot, and I shot it in his throat. Sorry, Mr. Officer, I think you got it wrong. I'm a lonely old Texas boy, and I wanna get on home. These bodies say, Señor, you're not in Texas anymore. Send my love to my home, but send my mail to a Texas. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe, llame ahora mismo al teléfono Come.